Quer me dizer que onde a fumaça há fogo? Me ensinar que o rap é mais que um jogo? Tenho talento, meus problemas resolvo. Suburbano, rubro-negro, eu sou a cara do povo. Vejam esses pela saco, não trazem nada de novo. Enquanto eu fumo maconha, eles falam dela de novo. De novo, compadre, tu tá parado na esquina. O bonde passa, te cobre, tu tá parado na esquina. Sou ZN, Leblon, tranquilão, sangue bom. Com dinheiro no bolso, sem nenhum tostão. Tão me filmando, falam pelas costas. Já quieto, prendo a fumaça, eles não sabem, mas eu sei onde eles estão. Amo green, um pai, tá acompanha. Um red stripe, nove pouco era crime. E hoje é tão hype. Pedi licença e falei pelo meu povo. Né, viagem, de 16 até mudou. Miséria, pouca é bobagem. O 12 com 18 pra firmar malandragem. Volodiando, chapinha, que é pra limpar minha imagem. Eu digo legalize já, aí é que a chapa esquenta. Eu canto dig, dig, dig, dig. Planet Rampa. Tremer, mantendo o mesmo conceito das favelas que subi. Sucesso, chope gelado com os amigos no Jobim. Conheço, conheço tudo do underground ao mainstream. Pesadelo de montanga pra não entrar no Dream Team. Eu quero ideias novas, a maldição já era. O samba é de primeiro, o papo é sempre a vera. No limite da humildade, o que eu posso, eu faço. A guerra é fria, eu também tento ser um H.aço. O que eu trago, cê não traga, se tu traga, tu toma. Cara feia, tira onda, maconha, porrada e bomba. O samba e rap tava aí, eu trouxe só o tempo.